Tower, good evening, Webjet 6-48. 2 miles out marker down on Lockett. Missed Webjet 6-7-4-8. Check and give a clear land runway 10, wind is 110 degrees, 08 knots. Test land runway 10, down Lockett, Webjet 6-7-4-8. Salvador, boa noite, Gol 604. 604, sente da UIS. Firmo. Pronto, copy. Pronto. Fortaleza autorizado, 370, Pesoluno 9. 10 da cola, curva esquerda, saída Momo, frote. Controle 1935, torre 186, transponder 5052. Transponder. 50-52. 370 Fortaleza, Pesoluno 9, Momo, Frote, 11935, 1186, 50-52, 1604. 604, correto, qual portão? 4, portão 4. Forte, pronto. Porta arado. Salvador, T3152, 174 a bordo, alternando Natal, totalmente 2 horas e 10, saque T3152. Alternando. Natal. Índia Alfa, ajuste 1015, 18,6, ponto espera, bom voo. 18,6, Índia, T3152. É a torre 1015, ajuste. 1015, graças. Meia 201 no Recife, 25 decima 1. 251 no Recife, 6201, obrigado, boa noite. Boa. 129, né? 129, ground control 67. Body, thank you, sir. So. Bye. Localizado, curso localizador, tá 3560. E50 completa a aproximação, torno no 862, bom pouso. 18,6, vou. Botão 3858, puxa acionamento no 07. Autorizado no 7, reporte táxi. Autorizado, tá 3858. Auto ground, good evening, this is Webjet 5748. 6748, clear, Texas Alpha, hot shot, Juliet. Hot shot, Juliet, 6748. Salvador, boa noite, Dutra 3152, ponto para pronto, decolagem imediata. Autorizado, 3152, o vento de 110 graus com 8 nós, a linha decola separada. A linha decola separada da 3152. Para o táxi com 188 nós, temos 099 a bordo, 3:40, Campinas. 3:40, Campinas, 109. 099. 099, via BAT 15, ajuste 18,5 para 0, bom. E na espera. 18,5 na espera, 1015, ajuste, bom. Novo Salvador, Salar 63, 1001, puxa, gás de acionamento. Novo 01, aguarde, puxa. Aguardar 63. 3-1-3, boa noite, informação whisky. Na 6313, boa noite, aciona a identificação autorizada Bonf, descida 060. Chegada Bonf, autorizado 060, 6313. Zero vento, 110 graus, 0612. Ajuste de altímetro, 1015. Pista, agora sim, livre autorizado pouso. Certo, na 015, pouso autorizado na 0 da 3560. A 3152, decola 04, controle 119, decimal. 35, bom voo. 935, boa noite. Boa. E a Baltim, Juliet, 6748. Vai, Juliet, gate 03, 6748. Vai, Juliet, 2-3-6748. Senhorita, eu gostaria de uma coordenação com o centro nível 270 final para Maceió do 3152. Ele sobe restrito 270 aguarda no final. Restrito 270 aguarda no final. Vamos ter uma previsão para o 6310. Está aguardando um trato que puxou no site de já o táxi, mais ou menos já vai já. Muito obrigado, 270, final do 3152. Gol no 889, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o 90, gol no 889. Tá 3560, solo 0 meu, livrar à direita, chama o solo no 21, décima data. Livrar no 29, tá 3560. Salvador, boa noite, está 3560, livrar. Está 3560, boa noite, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette, gate ao 05. Alfa Juliette 05, está 3560. Alô, está 3258 para o táxi, 159, 3:20, João Pessoa. 159-320, uma pessoa autorizada para seguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa. Na Taxi Alfa, chamo o Rio no 8, decimal 612. Pátio Índia Alfa, 286, boa noite, tá 3850. Boa. Voo no 889, livre decolagem, 110 graus, 612 nós. O 3560, fica atento à passagem da aeronave 737 da Gol, após prossegue seu táxi para o gate 05. É a Banzotã confirmando. Companhia, né? É a Banzotã. Ok, obrigado. Oceana 6313, desce 2000 pés, 1500 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, livre LS, reporta estabilizado, Oceana 6313. Gol 989, decola 09, controle 119, decimal 35. 035, gol 1889, obrigado, boa noite. Oceano 6310, privado push, reporte para o táxi. Reporte para o táxi. 3858. 1889, boa noite, contato radar, subidão 360, saída da EL. Subidão 360 da EL, 1889. Podia coordenar com o centro, o 400, para a gente? Aguarde. Passou a posição pouca, vai para Zumbi, tá 3152. 52, chama Recife, na 2685. 2685, grande. 1889 está livre, o sinal 400. Está livre, 400, 889, obrigado. Está pronto, 3858. 3850, autorizada a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Aí, sinal 10, tá 3850. Sinal 3858, decola o 12, controle 119, decimal 35. Sinal 35, uma boa noite, sinal 3850. Boa noite. Salvador, boa noite, sinal 3850, decolou na Momo 1500 metros. 3850, boa noite, contato radar, subiu 370, perfil Momo. 370 na mão, tá? 3858. Canal 6310 para o táxi, então sono 44 a bordo, autonomia 3:25, alternando Natal. Copiado, Natal 3:25, 144, autorizado táxi via Índia Alfa, reporte na Alfa 286. Índia Alfa na Alfa 286. Controle Salvador, boa noite, Altano 3305. Atinge, mantém nível 150 na proa de Itapa. 3305, acione a identificação, voa direto zona 3000 pés, me 15 no ajuste. Autorizado, Duna, 3 mil pés. Você confirmar o ajuste, senhorita? Agora 1015. Controle, Altan 3305. 3305, prossiga. Poderia confirmar o ajuste? Afirmativo, 1015. Zona 5, Altan Torre Salvador, boa, Xanar 6310, vamos dar o down, vamos dar o pronto. Xanar 6310, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 10 graus, 08 nós. A linha de decolar, down 10, 6310. 09, induzida para 160 com informação útil. 209, boa noite, adicione identificação, proa de Pelô, descida 060. Pelô 060, azul 4209. Salvador é o 4209, só para informação, a gente está com um passageiro que está passando muito bem. É, eu passei os dados do centro Recife do passageiro, não sei se eles passaram para vocês. Passando no momento, se tiver mais alguma informação, eu questiono, senhor. Sim, obrigado. 1889, chama Recife, 9251. 251, 889. Bom fim de semana. Quatro. Autorizado, time táxi. Chama táxi, 604. Salvador 3858, quando possível, eu gostaria de voar para o time. Aguardo. Obrigado. Azul 4209. Prossiga 4209. Condições de informar os sintomas do passageiro? Ah, aguarde um instante. O que a gente está coletando as informações, o Azul 4209. Respirado. Xanar 6310, decola 17, controle 119, decimal 35. Controle 1935, vamos lá. Controle Salvador, boa noite. Xanar 6310, passar 1500, sentido da FUCA. Xanar 6310, boa noite. Contato radar, subida 350, sai da FUCA. 350, sentido da FUCA 6310. 3858, chama Recife, no 26, decimal 85. 2685, TAN 3850. Obrigado, Vanessa. Boa. Controle Salvador, é o 4209. Prossiga. Não, o passageiro ele está com fortes dores na região do estômago. A idade dele é 44 anos. Sim, grata. O WebJet 6747, pronto para cópia completa da autorização? Obrigado. Que é autorizado, Guarulhos, nível 340. Decola pista 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa e após Sagaz. O Uniton irá prosseguir na Upezulu 21. Frequência do controle 119.35, código transponder 5060. A 3305-2000 pés, saliva LS, reporta estabilizado. 2000 pés, reportamento estabilizado, tá? 3305. Sagaz, onde está a Zulu 21, 5060 no transponder, com 1935, controle após 6747. Correto nesse operacionamento, táxi. Correto. Positivo, Oceaner 6313, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1110 graus 08 nós, ajuste 1015. Tive pouso, pista 10, com 1500, 6313. 6 horas e 30, Recife. 148, 3h30, Recife, copiado, autorizado táxi, Índia, Alfa, na Alfa Report, ponto de espera, torre 108.6. Índia Alfa, torre 18.6, uma boa noite. BM 6747, mesmo a nossa saída seria Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, depois Elefa. Correto, isso aí, Arbor, Elefa e após Sagaz, onde então pega a Pesulu 21. Ah, muito obrigado. Nada. Salvador, uma boa noite, com 604, ponto de espera da 10, visão aeronave na final. Mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantenho, 604. Na 6310, está autorizado o Romeo Fox 18. Sim, direto Romeo Fox 09, 6310, grau. Faz a aeronave da Bianca ali, mantenho, 604. Okay, autorizado 2015, autorizado ILF, reportaremos estabilizado. Libera da restrição de velocidade de pelô? Está livre. Certo. Salvador, boa noite, total 9907, sempre ao isso. Total 9907, boa noite, assistindo a identificação, autorizado a bom, descida para 4.000 pés, 1.015 no ajuste. 4.000, bom, 6.015, total 9907. Olha, Brown, 2.096, bom, voo 604. Pista livre autorizada a decolagem, vento no 20 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, 604. Alô, Chanel 6313, liberou a pista para táxi. Oceanair 6313, prossiga táxi via táxi Alfa, aguardando confirmação no gate. É Alfa, aguardando confirmação no gate, 6313. É 3305, torre no 8612, bom pouso. 1386, obrigado, então 3305. Oceana 6310, Recife, no 26, decimal 85. Recife, no 2085, 6310, boa noite, bom trabalho. Bom voo. Voo 604, decola 25, controle 119, decimal 35. 1935, uma boa noite. Boa noite. Controle, Salvador, uma boa noite, Gol 604. Gol 604, boa noite, contato radar, virou 370, sai da Momo. 370, Momo, 604. Estação Brasília, nível 380. 380, aguarde autorização 3561. Guardar. Chanel 6313, prossegue táxi via Juliette para o gate 01. Juliette para o gate 01, 6313. Então, 3561 para a cópia. Prossiga, está 3561. Autorizado Brasília, nível 380. Decola pista 10, curva à direita. Na saída Arbor, após Arbor voa Elefa e após Ofito, Opeslu 17. Controle 119, decimal 35, código transponder 5024. Sente, Brasília aprovado 380, via Opeslu 17. Decolada 10, curva à direita. Arbu, Elefa, Ofito. O controle 1935, 5024, transponder da 3561. Correto, nesse posicionamento, táxi. Excelente.